Um dia desse eu parei e pensei sobre o quanto eu lutei. Olha o quanto eu lucrei, quanto eu paguei. Não tá nem compensando o que eu usei. Não, não pode ser, deixa eu ver. Contei o que eu vim, o que eu fiz, o que eu vou fazer. Entre o que me faz feliz e quanto eu tiro no mês. Se me faz feliz, isso não me dá grana. E aquilo dá grana, mas pode acabar em cana. Tipo quando cê faz o que não ama, cansa. Tu sabe que pode acabar em câncer. E antecipando o fim disso, eu tive tipo minha crise de meia idade aos 25. Ouvindo tipo minha mina na sala me pedindo filho. Minha mãe preocupada comigo, meu Opala na garagem lindo. Diário cromado, fumei fama. E eu na rua bolado pra resolver o drama. Tô sem tempo pro rolê, só correi grana. Mas às vezes a coisa assim acontece. É a solução não. Golpes, mas paz e vitória são desafios nobres. E desafios fortes, os fracos invejam minhas posses. É preta que não cabe no som, dariam mil estrofes. O espírito é mina de joias, glórias. Como eles têm sonhos assim, pobres. Pobres, tem fé na vitória, não entrega assim a sorte. Não quero esmola, quero entupir os cofres. Pensando no que eu preciso fazer, pra fazer o que eu quero fazer. E quero ter mulheres pra conhecer, lugares que eu quero ver bons. E ouvindo os irmãos dizer, Dom, cê tem que sair do gueto e o sul é onde vira algum humano e negou. Eu sou mais um nordestino em êxodo. E esse tu vai assistindo o êxodo. Eu senti que a tristeza ia chegar. Mas eu mudei antes. Assim vai ser agora. Eu vim pra ter derrota, eu vim fazer história, história, história. Mas eu vim pra ter vitória, eu vim subir o pódio, eu vim abrir as portas, as portas. E não é um terço do fim, é o começo do começo por via pra cumprir o plano. Conta, e daria quanto pra pagar pelas noites em que eu perdi o sono. Traçando planos e os dias executando pra pagar os amigos que eu perdi lutando. Nada pai, mas no lugar do luto vou aproveitar o máximo desse minuto. O passado no passado. A promessa pro futuro e agora eu sou clássico. Clássico, clássico. Convicto, por isso me chamo de Dom L. Rico é o espírito. Rico. Eu tô botando minha vida no som, não só gravando disco. Sim, eu quero grana e com que vi eu vivo. Mas mais importante é fazer o que é pra você. E eu nasci pra isso. Falo o nome do rapper acima do meu nível. E eu deixo essa merda agora pra ti, primo. Ia tomar meu coração. Mas tá difícil.